apito bom, redondo igual vinil, trilha sonora. É bomba que estoura, ninguém quer ir embora. As mina que tão na torcida, coração que bate. Bagunça nas boates, de praxe, um rache na mente. Mixado com vodka, muda todo o ambiente. Quatro estações de tsunami na pista, nós vende. Quando eu tô com a família, tem festa na ilha. Parabéns pra quem brilha, sem inveja, só preza. Sem polícia, só delícia no bang. Forever young. Contrário dos puxa-saco, nós puxa o bonde. Sem miséria, não brinco com ideia séria. Trabalho por amor, aqui ninguém tira férias. Satisfação é vê-la tomando um banho de lua. Elas não param porque a nossa rima continua. Aham, entendeu? Vai. O clima aqui tá quente, quente. Elas não param, ela não para. Não vai nas no pente, entende? É quente, elas não param, ela não para, não. O clima aqui tá quente, quente. Elas não param, ela não para. Várias no pente, entende? É quente, elas não param, ela não para, não. Ela não para, joga na cara. Não se compara, ela encara. Quando viu, chegou roubando a cena. Alguém me falou que ela tá no esquema. Fazer o que se ela é gostosa? Ainda curte um rap, olha que da hora. Desfilando, ela faz história. De festa em festa até altas horas. Sem crise, o estilo é livre. Pra ela é normal, a vida é um Thanksgiving. Garota sublime, momento sublime. Não me subestime, se aproxime. Já tá pronta pro crime, a visão é nítida. Eu sei que ela não é tímida. Quer me intimar, talvez visita íntima. Na beira do mar, a louca quer se aventurar. O clima aqui tá quente, quente. Elas não param, ela não para. Várias no pente, entende? É quente, elas não param, ela não para, não. O clima aqui tá quente, quente. Elas não param, ela não para. Várias no pente, entende? É quente, elas não param, ela não para, não. Pele da cor do verão, sabe provocar. Ela sabe que é bom, teu nego vai chegar. Quando tocar nosso som, não vai querer parar. Vim só pra te buscar, quero te ver brilhar. Ela não para, não. Tem que respeitar, tá sempre na razão. Não deixa desejar. Puro brilho do salto, não perde equilíbrio. Tá na quebrada, burguesa lá do condomínio. Pode pá que é relíquia, quando tá na pista. Prepara, vamos ver no que dá. Tá raramente sozinha, sempre com as amigas. A turma tá afim de agitar. Ela estoura, comanda, ela quem manda. A vontade é tanta, deixa comigo, eu vou chegar. Pode chapar a noite toda, a pegada é monstra. Sabe pra onde eu vou te levar. O clima aqui tá quente, quente. Elas não param, ela não para. Não várias no pente, entende? É quente, elas não param, ela não para, não. O clima aqui tá quente, quente. Elas não param.